Entrei no meu quarto com sede de ti, Senhor. Me prostrei, pois sei que em ti eu posso me encher. Vou te buscar, te encontrar e me encher. Espírito, oh, enche-me com a tua graça, amado meu, vem e enche-me com o teu Espírito, oh, enche-me com a tua graça, amado meu. Alegria, então chegou.